BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior. Esta semana destacamos o projeto do cereal. Contamos em estúdio com a presença de Rui Figueiredo, um dos promotores deste projeto, que já conta com alguns anos e teve a sua gênese no Conselho de Oliveira do Hospital. Rui Figueiredo, olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à Rádio Boa Nova para falarmos deste projeto do cereal. Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde também a todos os membros da Rádio Boa Nova. Sim, é com todo o gosto que aceitei o convite e sim, estamos cá para falar então novamente deste do nosso projeto. Portanto, isto acontece no âmbito do espaço BLC3 Ciência no Interior, um programa que é produzido pela Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, que é também, podemos dizer assim, o lugar onde está instalado este projeto do cereal. Isto porque já lá vão alguns anos, portanto em 2014 foram os grandes vencedores do concurso Empreender Mais, promovido pelo município oliveirense. Isso mesmo, sim. Nós em 2014 candidámos a um projeto de empreendedorismo, concelhio, promovido pelo município de Oliveira do Hospital, o qual vencemos, ganhámos o primeiro prémio. Primeiro prémio esse que nos ajudou em muito também no, na alavancagem, digamos assim, do crescimento da nossa empresa, da forma mais rápida de nos conseguirmos propagar pelo país todo, conforme estamos neste momento. Na altura o prémio foi de quanto? Foi 11 mil euros. É uma quantia significativa. Sim, é uma quantia significativa. Mas para... que vos obrigava a trabalhar, não é? Sem não dúvida, era só receber o prémio dúvida. Aliás, a trabalhar mais. Mais. Né? Este tipo de compromisso e responsabilidade social também, não é? Também nos obriga a ser mais profissionais ainda. Quer dizer, se nós somos premiados, então vamos provar que o prémio foi bem entregue e felizmente temos conseguido e estamos na luta para conseguir mais e melhor, que é a nossa ambição enquanto pessoas, enquanto empresários, concelhios. Muito bem, Rui, portanto falamos do cereal, que é um conceito inovador e diferenciador, e falamos de sementes de girassol, para quem ainda não conhece, mas quase que acredito que toda a gente conhece os famosos saquinhos de sementes de girassol caramelizadas. Pode-nos falar um bocadinho de como é que surgiu esta ideia? Já era apreciadora das sementes? Como é que surgiu esta ideia? A ideia surgiu assim, fortuitamente, foi mesmo assim, numa visita a um país vizinho. Engracei um bocadinho com as ditas pipas espanholas, não é? Porque em Espanha é um famoso aperitivo, e achei por bem, eu e o Ruben, em parceria, desenvolvemos algo no nosso país, que fosse idêntico àquele aperitivo tão afamado em Espanha. Pelo que sabia, em Portugal não existia nada... Não havia nada que fosse equiparado no que à saúde diz respeito, não é? Porque é um aperitivo saudável, tem N propriedades super benéficas para a saúde, não havia nada no nosso país. Então nós chegámos a um consenso de que copiar não, mas trazer uma base de ideia do negócio sim, porque não? Aliás, hoje em dia está tudo feito, está tudo criado, há que lhe dar uma cunha pessoal. Foi isso que fizemos. Inovar, foi isso que, não é? Foi isso que trouxemos para cá. Essencialmente, o que é que a gente definiu? Que, com todo o respeito, não é? E brincando um bocadinho com o assunto, que o português é guloso e preguiçoso. QB, claro. Então, qual foi a nossa cunha pessoal? As pipas têm casca, têm que ser descascadas e normalmente são salgadas. Então nós, como somos gulosos, por defeito, doces, caramelizadas, a base. E como somos minimamente preguiçosos e gostamos de comer direto, sem casca, só o miolo da semente de girassol. E foi nesta base que criámos um conceito, que criámos uma receita, e é através desta base que nós nos demos a conhecer a todo o país e também, de certa forma, já de alguma maneira, com algum impacto internacional também. Mas nem o Rui nem o Ruben eram assim muito dados à culinária, ou eram? E nada. O Ruben por acaso tinha ali uma veiazinha, o Ruben sempre teve ali uma veiazinha da hotelaria e da restauração, porque também trabalhou nessa área algumas vezes, Mas eu efetivamente, tirando sementes de girassol, talvez saibas lá um ovo. Ainda, muito ainda, bem. Continuo profissional. Muito bem. Então, e como é que passaram então para aquele primeiro, para esta experiência? Socorreram-se de alguma ajuda para vos ajudar a fazer então estas sementes caramelizadas e obterem este produto que é fabuloso? Muito sinceramente, ao contrário do que as pessoas pensam, não. Treinámos em casa, inventámos em casa, estragámos muita mercadoria de cozinha, muitas panelas, muitos tachos, muitas frigideiras, pronto, inventámos de certa forma e chegámos a um consenso que era algo que nós gostássemos ambos. E chegámos às sementes caramelizadas. Afinal, não são só vocês que gostam, pois não? Pois, felizmente o país todo conhece e, modestamente falando, acho que penso que posso falar assim, toda a gente nos conhece, a gente conhece o nosso conceito, a nossa marca e, felizmente, praticamente toda a gente gosta. Portanto, toda a gente vos conhece porque vocês também foram logo muito trabalhadores, arregaçaram mangas, começaram logo por marcar presença em tudo o que era eventos em que o vosso projeto pudesse marcar presença e julgo que ao longo de todo o ano são mais do que solicitados para estarem presentes com o vosso produto. Sim, neste momento a Doceriál é uma marca com algum nome na área e tudo o que a grandes certames diz respeito, o Doceriál está presente nos maiores do país. No caso agora estamos na Expo H, não é? Que está a decorrer e a preparar-se também já para a Expo Facita em Cantanhede, sim. Não é? Esta semana temos dois eventos em simultâneo e isso é uma constante no percurso da empresa. Nós estamos constantemente em dois eventos em simultâneo. Tem capacidade, não é? Temos capacidade e logística e equipa suficiente para se embarcar neste momento até três eventos em simultâneo. Todavia, a nossa política é não exceder os dois, porque aí conseguimos estar na máxima capacidade em ambos. A vossa presença também é importante, não é? Eu não acho é que só sim, o do cereal e as sementes de girassol, mas é também importante a presença do Rui, enquanto rosto deste produto, estar também no local, assim como o Ruben, portanto, estarem a dar a cara pelo produto. De certa forma, eu acho que isso é mesmo uma obrigatoriedade nossa, porque fomos nós que criamos, fomos nós que desenvolvemos e eu acho que, todavia, os resultados também espelham esta situação. Nós estando é sempre diferente. Porquê? Porque nós sentimos isto, nós vivemos isto, nós amamos o projeto e isto parece que não conseguimos fazer sentir isto também no nosso cliente, nas pessoas que nos abordam ou que nós abordamos. Claro que é fulcral estar eu ou estar o Ruben a par do projeto, a par da empresa em todos os eventos por este país. Ainda que, e sabemos também que o Rui é conhecido de muitos portugueses enquanto modelo, portanto acaba por associar uma coisa à outra, é claro que terá que ser assim, portanto, mas é positiva a sua presença em cada momento do cereal. Sim, sem dúvida, e o facto de eu também trabalhar na moda nacional e estar constantemente nos grandes palcos, trabalhar com os melhores estilistas, isso realmente também é gratificante, as pessoas reconhecerem-me não só por aí, mas também não só pela Doceriál, não só pela moda, também reconhecerem-me enquanto pessoa trabalhadora, dedicada, séria, e é isto que eu também gosto de criar e de preservar e trabalho neste sentido. Melhorar. Já agora, ainda que não seja por aí a nossa entrevista, mas consegue arranjar tempo para os dois trabalhos? Confesso que tem sido cada vez mais difícil, mesmo cada vez mais difícil, mas simultaneamente estimulante. É para mim super, super estimulante conseguir conciliar esta gestão de horários, de tempos, de trabalhos e efetivamente tenho conseguido, penso eu, cumprir bem a minha parte no que essas áreas diversificadas diz respeito. Pronto, quero continuar a trabalhar neste sentido e melhorar sempre que possível naquilo, claro, que eu puder. Sim. Do cereal, como é que vai ser o futuro, Rui? Portanto, sabemos que estão presentes de norte a sul do país e também além fronteiras, não é? Têm conseguido fazer chegar o vosso produto através de encomendas ou já têm alguma representação? Como é que funciona no exterior? Nós temos um leque de revendedores em diversos pontos estratégicos do país, espaços gourmet, lojinhas de aldeia, conceitos que trabalham essencialmente a mercadoria a granel, vender aquilo, vender a grama, vender normalmente ao peso. No fundo, eles representam-nos, de certa forma, quando nós não podemos estar presentes em eventos concelhidos ou distritais nessas áreas, e eles têm espaços físicos e que o nosso cliente, quando nos procura, pode adquirir em todo o país nesse tipo de espaços. Internacionalmente temos alguma procura, temos alguns mercadinhos gourmet, essencialmente imigrantes que abriram lojas com produtos portugueses no exterior e também nos procuram para ter os nossos produtos. Todavia temos na calha um novo produto da família da semente de girassol caramelizada, que no fundo é uma manteiga de girassol. Estamos a trabalhar com cozinheiros-chefe profissionais da área, estamos a desenvolver receitas e vamos entrar no mercado também dentro em breve com manteiga de girassol saudável, naturalmente, com 4 sabores para já, numa fase inicial, e aí sim também vamos alavancar a situação de modo a que consigamos exportar em grande escala este produto. Portanto, vejo boas perspectivas quanto a este projeto objetivo de crescimento. Sim, não queríamos fugir um bocadinho da nossa essência, do nosso produto-mãe, e queremos trabalhá-lo ao máximo, explorar ao máximo a semente de girassol. Não queremos outros produtos, não queremos trabalhar com outros frutos secos, com outros cereais. Queremos, para já, desenvolver ao máximo a semente de girassol. Não está fora de hipóteses, a seu tempo claro, trabalharmos também o óleo de girassol, o óleo tornar um óleo alimentar baseado na semente de girassol. É possível, é saudável, mas para já o próximo passo vai no sentido da manteiga de girassol. É um produto também super versátil, tal e qual como as nossas sementes, que pode ser, que pode abranger várias áreas, como a desportiva, como a social, como a comercial. A manteiga de girassol pode servir para pequenos almoços, pode servir para desportistas, pode servir para acompanhamentos alimentares, para sobremesas, tal e qual como a nossa semente. E é baseado nisto, no nosso produto, que nós queremos trabalhar, e à volta dele que queremos alavancar ainda mais o nosso conceito, a nossa marca. Muito bem. A Rui, portanto, venceram o prémio Empreender Mais LHP no ano de 2014, estamos no ano de 2019, o caminho tem sido sempre em crescendo. É possível, há uma forma, falarmos de como é que é, qual é que tem sido o vosso volume de negócios, se é possível avançar com alguma ideia para percebermos a dimensão do vosso projeto? Sim, o crescimento tem sido constante e gradual. É também nossa política manter-nos um bocadinho neste registro. Queremos mais e melhor, sempre fomos ambiciosos, não desmedidos, somos ambiciosos, conscientes da nossa qualidade, conscientes da nossa capacidade, e sim, queremos mais e melhor. Desde 2014 até 2019 o volume de negócios foi sempre aumentando, de uma forma interessante e gradual, e é nesta base que a gente quer continuar a trabalhar. Que daqui a 4 ou 5 anos estejamos aqui também novamente para reunir, para fazer uma entrevista, e que eu lhe continuo a dizer que o crescimento continua gradual, positivo. Claro, isso é ótimo. Sim. Estamos aqui também a propósito da BLC3. Foi importante, Rui, à dada altura, ao vencer este prémio Empreender Mais OHP, poderem ter logo o local onde se instalarem, no caso, na BLC3, onde permanecem. Portanto, gostaria só que nos pudesse indicar de que forma a BLC3 foi também determinante para o sucesso do vosso negócio. Sim, no fundo, a BLC3 dá-nos aqui uma... Como é que eu hei de dizer, dá-nos um apoio incrível. Porquê? Porque dá-nos instalações, neste caso através do Empreender Mais, nós conseguimos, quando do vencimento do prémio, ganhámos um ano grátis de alojamento de rendas na BLC3. Ano esse que passou, não é, rápido, e pronto. O que é que acontece? Nós na BLC3 temos um espaço, uma cozinha industrial preparada para produzir em grandes quantidades, em grande escala. Espaço esse que ainda por cima conferido, que nos confere apoio técnico, apoio especializado pela equipa que envolve a organização da BLC3. Portanto, claro, investigadores na área que possam prestar algum apoio. Sim, no apoio financeiro, apoio técnico, apoio especializado, e sim, eles são uma equipa muito, muito dinâmica e jovem também, o que é mais estimulante ainda, porque garante-nos longevidade no apoio, né, e na continuidade do desenvolvimento do nosso negócio. Sem dúvida que a BLC3 neste momento reúne condições únicas aqui no concelho para que as empresas fiquem auto-incubadas neles e possam crescer de forma correta, legal, sustentada, com apoio especializado. Isso é importante. Nós não sabemos tudo, nós procuramos sempre mais e melhor, e sermos munidos de equipas capazes será uma mais-valia para todos. Portanto, é aquela sensação de que não estamos sozinhos, não é? Isso mesmo, sim. Há simples pormenores do dia-a-dia que nos dizem isso. Por exemplo, temos algum problema com o estabelecimento de validades, com algum técnico alimentar, e eles próprios disponibilizam apoio, se não for direto, indireto, não é? E conseguem nos fazer chegar essa informação mais rápido do que nós andarmos, entre aspas, a perder tempo a procurar para chegar até lá. E esse apoio é fulcral para o crescimento de qualquer empresa. Eu acho que sim, que é-nos uma, acho que sim, não tenho a certeza total, que é-nos uma mais-valia comercial e profissional. Portanto, quem tenha uma ideia de negócio tal qual como teve o Rui e o Ruben há já alguns anos, também que avancem com o projeto e peçam apoio à BLC3. Sem dúvida, será sem essa dúvida a recomendação? Alguma, sem dúvida alguma. Muito bem. Rui, muito obrigada. Gostei imenso de a ter por cá a falar deste projeto que é doce, é tão bom. São tão boas estas sementes de girassol. Portanto, que corra tudo pelo melhor também para si e para o seu parceiro de negócio, o Ruben. Portanto, estão juntos nesta missão. Sim, é isso mesmo. Agradeço o convite. Sempre que disponível estarei cá com todo o gosto. É para nós um regozijo estar presente neste tipo de iniciativas. Pronto, deixava aqui também o convite. Nós estaremos aqui na nossa cidade, no nosso concelho, na Expo H até domingo, e gostava de convidar-vos a todos vós, ouvintes, que se possível visitem-nos na Expo H. Temos um stand virado para o palco e estamos lá até domingo. Teremos todo o gosto em receber-vos. Muito bem, Rui, muito obrigada pela sua presença. Ficamos então por aqui neste espaço BLC3, Ciência no Interior. Até ao próximo programa. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior.